11 horas e 7 minutos, vamos falar de música agora aqui na CBN, já que recebo, neste instante aqui no estúdio, dois integrantes de uma banda aqui de Foz do Iguaçu. Um deles é o Douglas Piovesani, ele é vocalista. Bom dia, Douglas. Bom dia. Também aqui está o João Reinaldo, mais conhecido como Roliço, que toca guitarra e teclado. Bom Exatamente. Dia. Bom dia, Guilherme. Tudo certo contigo? Eu até comentei aqui que Roliço, na comparação com você, sou eu, viu? Pois é, cara. Mas no passado, confesso que eu era bem maior que isso. Vocês são da banda Doug Daruma, banda aqui de Foz do Iguaçu? Exatamente. E estão lançando agora um trabalho, inicialmente na internet. Primeiro trabalho aí de vocês com relação a estúdio, primeiro CD que vocês produzem? Isso. Na verdade, a gente já tinha feito alguns anos atrás, só que CDs... É uma demo, né? Feita em casa, né? Com amigos, né? E esse aqui, na verdade, então, é o primeiro trabalho mesmo profissional, né? A gente realizou... Foi gravado num estúdio aqui da cidade mesmo, tá? E o nome dele é Debaixo do Sol. E a gente tem muito orgulho de trazer ele porque é produzido aqui mesmo, né? Tem muita gente, tem muita banda que vai fazer isso fora, Curitiba, não sei o que. A gente conseguiu fazer tudo isso aqui com muito esforço aqui em Foz do Iguaçu mesmo. Pois é curioso ele falar isso também, que já teve umas 3, 4 pessoas que veio na sequência. Onde vocês gravaram esse CD? Onde vocês foram pra gravar? E a gente fala que é aqui de Foz mesmo, que a qualidade tá muito boa dele. O pessoal se surpreende, assim. É, pra ajudar ali é o Pulso Studios, pra quem não conhece, tá? Quem quer dar uma conferida lá, quem for músico também, a gente deve estar fazendo uma divulgação pra ajudar os nossos amigos de lá, né? E olha, e há não muito tempo atrás eu conversava aqui na CBN com os integrantes da primeira banda de rock aqui da cidade, que foi a banda The Falls Boys, lá nos anos 60. E eles comentavam que naquela época eles tinham que trazer até instrumento musical de fora, porque simplesmente não encontrava guitarra, bateria de qualidade aqui em Foz do Iguaçu. Hoje a gente sabe que o cenário mudou, até porque já existe até asfalto, né, na comparação com aquela época para chegar aqui em Foz do Iguaçu, mas persistem ainda dificuldades para a realização de trabalhos musicais, de trabalhos de autoria mesmo aqui em Foz do Iguaçu? Claro que num caso desse não tem mais dificuldade, né, de encontrar instrumento, tudo... Não só por Foz, mas tem o Paraguai do lado, né, Guilherme? Agora já facilita, tudo facilita muito, né? E bastante. Se não tiver encomenda, é tudo fácil agora. Mas em relação ao trabalho autoral, a gente nota ainda que, querendo ou não, tem que ser falado. O sertanejo que domina, não adianta. A gente tem nosso trabalho de reggae aí, tá tendo um excelente resultado até agora. O pessoal tá ouvindo bastante. Já, como a gente comentou antes com você, que a gente teve mais de 2 mil plays já. Em menos de um dia, assim, sensacional pra gente. A gente esperava um bom resultado, mas a gente ainda tem que atacar na internet. Aqui em Foz mesmo a gente tem 2, 3 casas só pra tocar, e olha lá, se a gente fosse uma dupla teria espaço em todo canto. É. Mas não que seja difícil, sabe, Guilherme? A gente tem até o espaço, mas ele é bem reduzido mesmo. É difícil a aceitação, né? Não é muito fácil, né? Tem que ser para um público mais selecionado, né? Pois é, e pra gente chegar nesse público, volta à internet sempre. A gente até criou o CD físico, o Debaixo do Sol, ele tem CD físico, tudo. Inclusive a gente tá vocês trouxeram aqui. Pois é, a gente trouxe aqui. Pra quem quiser adquirir também, pra ouvir no carro, né? Fica pois bem mais fácil. Só entrar em contato com a gente, não tem erro, não. A gente tá distribuindo. Mas também a gente colocou as músicas para download gratuito. É só entrar na nossa fanpage lá no Facebook, Doug Daruma. E para chegar nesse público a gente tem que chegar assim. Chegar com a internet, ver quem gosta, quem não gosta. Também agora você tem a opção de ir no Facebook, você cria os anúncios e vai direto ao público-alvo. Já facilita bastante, mas é desse jeito que a gente tem que chegar. E nós temos nesse momento, inclusive, muita gente acompanhando aqui pela internet, através do site da CBN Foz. Onde, aliás, essa entrevista estará disponível daqui a pouquinho na íntegra para download. E eu vou pedir até para vocês aqui já aproveitarem esse espaço aqui e mostrar um pouco do trabalho de vocês, que é baseado em quais ritmos? É ska, reggae, que mais? Ska, reggae, rock, hip hop, psicodelia, raga, um pouco de tudo. Na verdade, a gente misturou bastante, mas o principal que prevalece mesmo é uma mistura do reggae com rock, assim, e um pouquinho de ska core, que é o mais acelerado. Uhum. E temos um violão, temos 2 integrantes da banda aqui. Que música nós iremos ouvir? Vamos tocar então a Debaixo do Sol, que é a... Que é a nossa single aí, música de trabalho. E é o nome do próprio CD, né? Então, manda aí pra nós. Eu quero voar, a fumaça leve, voar. Eu quero voar, a fumaça leve, voar. Bom dia de pé logo cedo, não perco meu tempo. Só já iluminou toda a casa, vou sair pra onde eu já sei, perto do mar onde as garotas são de biquíni pá. Não podemos nos esquecer da pré-fabiola, shot floral, que isso tem de mal. Quem é que tem que mudar é você, com toda a preocupação. Até onde vale a pena ter tanto dinheiro sem ser feliz? Vou viver do jeito que eu sempre quis, não é você que diz. Tudo vai surgindo debaixo do sol, final da tarde a vela farol. Tudo vai surgindo debaixo do sol, final da noite amor no lençol. Eu quero voar, ah, fumaça leve, voar. Eu quero voar, ah, fumaça leve, voar. Aí a apresentação da banda Doug Daruma aqui no estúdio da CBN. Essa música se chama Debaixo do Sol, é o tema do trabalho de vocês, né, que está disponível na internet, inclusive. Uhum. E vocês comentavam muito da questão da internet. Há alguns anos atrás havia esse temor, né, de que a internet engoliria as gravadoras, as músicas, mas no final das contas isso está sendo benéfico para artista que trabalha de maneira independente? Com certeza. Nossa, demais, demais. Realmente, a gente comentava esses dias a mesma coisa. O artista hoje, principalmente os maiores, eles têm que... Quer dizer, boa parte do que eles têm que trazer o dinheiro, o pão de cada dia, é ir com shows agora. Shows ele é o principal ganha-pão agora. É. Antes, claro, venda de discos, você sabe muito bem, Guilherme, foi disco de ouro, 200 mil cópias, depois 100 mil cópias, agora 50 mil cópias. Olha só a diferença. Então, tem que ganhar realmente com show. E pra gente, é um grande aliado, na verdade, sabe? Porque com os artistas grandes acontece que eles perdem com a venda de discos. E a gente que tá começando agora, acaba ganhando destaque aí na internet. O pessoal conhece muito mais rápido, muito mais fácil. A gente colocou o CD ontem e já, muita gente ouviu mesmo. É. Então, tem um lado bom, como eu já, assim, eu tinha ouvido alguns artistas falarem, né? Mais famosos. Tem um lado, assim, eles não gostam muito do lado, assim. As pessoas vão na internet, elas digitam, por exemplo, no YouTube, no Google... o nome da banda, o que que aparece? O nome da música mais famosa, assim. Eles se incomodam um pouco com isso, eu já ouvi falar, porque o pessoal tem o costume de baixar a primeira música, a mais legal, só que elas esquecem que tem um CD por trás disso, um contexto que diz que tem uma história inteira, né? Como, por exemplo, nossa, são 12 músicas. Cada uma fala de uma história, alguma coisa. Então, eu acho que o pessoal tem que criar mais valor pro CD em si. Claro, ouvindo na internet, mas, assim, criar um valor, baixar o CD inteiro. E aí sim você vai dar valor para um artista, não você pegar uma música mais famosa e sair tocando no carro, né? Que, bom, pelo meu ponto de vista é isso, eu concordei, quando eu vi até, quem falou isso foi o Digão do Raimundos, que falou isso, ele acha assim que deveria se dar mais contexto ao CD na íntegra, né? E daí mostra também todo o trabalho conceitual, né? O que o artista pensou a respeito, enfim. Isso. Bota a música no seu verdadeiro contexto e não separado, né? Com certeza. A internet é uma aliada, mas tem né, o ponto que tem que se melhorar. O pessoal tem que melhorar, né? Claro. E também muitos artistas passaram a, em vez de criar lá o CD como o nosso, com 12 faixas, 15 faixas, criar um EP virtual. Faz 4, 5 faixas, 6 no máximo... E lança aquilo ali na internet. Então o pessoal vai ouvir pelo menos metade, que é 3 músicas, o pessoal costuma ouvir. Então tem muita gente que passou a fazer isso, em vez de fazer um álbum inteiro, grandão. Uhum. E o trabalho de vocês com 12 faixas, nós ouvimos já aqui a Debaixo do Sol, que é o tema título desse trabalho. Uhum. Vamos até aproveitar, temos ainda alguns minutos aqui no espaço da CBN. Vamos aproveitar e conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Qual mais poderemos ouvir aqui? Deixa eu tocar agora a faixa Iaia, que essa já, antes do lançamento, ela já tocou na... A gente já lançou, essa aí escapou antes, na verdade. Acabou a gente foi antes. A primeira que a gente criou do CD e ela já começou a tocar antes. Uhum. Mas vamos tocar ela aí também. Vamos lá. Como passaram livre ao vento, batendo as asas para voar, esperando chegar o momento. No litoral eu vou pousar, Minha luna, minha spiaggia. La mia vita io salverò. Oh, oh, yeah, yeah. Come eu queria estar, oh, na praia. Como eu queria estar, oh, oh, yeah, yeah. Como eu queria estar, oh, na praia. Como as pegadas ficaram na areia. Os erros do passado foram. Tudo que nós recebemos. Desde já eu agradeço. Não me importa que pensare. Mas não voglio parlare di più. Oh, oh, yeah, yeah. Como eu queria estar, oh, na praia. Como eu queria estar, oh, oh, yeah, yeah. Como eu queria estar, oh, na praia. Como eu queria estar. Trabalho da banda Doug Daruma aqui de Foz do Iguaçu. Conversei aqui no estúdio com o Douglas Piovesani, vocalista, também com o João Reinaldo, o roliço que toca guitarra e teclado. Isso aí. Agradeço a presença de vocês e abro espaço aqui também, mais uma vez, divulgação aí do endereço, onde as pessoas podem saber mais sobre a banda, obter as músicas. Bom, o principal endereço, na verdade, nossa fanpage lá no Facebook, é só digitar Doug Daruma, D-O-U-G, como se fala mesmo, Daruma. Lá vai encontrar onde baixar as músicas, onde ouvir, onde ver foto, inclusive o link para ouvir essa entrevista ao vivo lá que a gente colocou também. Coloca de tudo lá, vai encontrar tudo que precisa saber da banda, agenda, contato, tudo tá telefone lá. Telefone de contato também, a gente pode passar, 45-9103-3563, que é celular, ou o do Rolis também é 9974-5436. Para alguma casa aí estiver interessada. Vamos até repetir os números aqui, é 9974-5436. Isso. E 9103-3563. Isso aí. Essa entrevista estará disponível daqui a pouquinho na íntegra aqui no nosso site cbnfoz.com.br. Agradecer aos dois aqui e desejar muita sorte nesse trabalho aí que destaca a qualidade de músicos aqui de Foz do Iguaçu. Beleza, muito obrigado aí pela oportunidade. Esperamos voltar aí de novo, né? Isso aí, valeu, Guilherme. Obrigado pelo espaço aí. Pessoal, lá pode curtir um reggae lá. Ouça com carinho.